Alô, meu parceiro Ribeiro Júnior da RBJ Acessórios. Tamo junto, hein? Bora, Luiz da Alta Parque Acessórios. Danilo CD. E mais ao meu comando você desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mais ao meu comando você desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mais ao meu comando você sobe. Sobe, vai subindo. Sobe, vai subindo. Que é isso?